Capela FM, são 22 horas, 1 minuto. Está começando mais um Momentos Espirituais aqui pela Capela FM. Estimados ouvintes da Capela FM, a emissora sempre presente no coração de todos, estamos agora iniciando o programa Momentos Espirituais, levado ao ar todas as sextas-feiras, das 10 à meia-noite. E o programa objetivo é levar entretenimento, ciência, curiosidades, filosofia, música e outras artes, bem como pontos de vista filosóficos e assuntos espiritualistas, pretendendo debater assuntos de ordem geral com especialistas e participação dos ouvintes, através aí do telefone 3876-6846 e também nos canais da internet. Sejam bem-vindos, uma boa noite para você, Momentos Espirituais na sua sétima edição, né? Vamos por assim. Continue hoje com o Marcelo e também com o Cláudio. Uma boa noite a todos, boa noite família. Espera um pouquinho, vamos lá, vamos dar uma balançadinha ali. Vê se é o fio, é o seu, não, o seu tá baixo. Aí, agora sim. Boa noite a todos. Boa noite, estimados ouvintes do programa. Estamos mais uma vez com o programa Momentos Espirituais. E é uma honra falarmos sobre a visão que a doutrina espírita nos oferece acerca dos vários desafios que a vida nos propõe e também compartilharmos esses conhecimentos com os ouvintes, em especial aqui hoje ao lado do Cláudio, uma vez que os nossos companheiros, o Agnello, o Paulo e o Marcos Arthur, não puderam vir hoje. Então, uma boa noite, Cláudio, estamos aí. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite ao Marcelo, boa noite ao Flamínio, que seja uns momentos realmente interessantes para nós falarmos sobre alguns assuntos que está despertando muita atenção dos ouvintes, e nós já temos algumas perguntas também que já foram feitas, não é? E nós teremos a oportunidade de comentar alguma coisa sobre as perguntas que já foram encaminhadas aqui pela rádio. Então, como é de nosso costume, iniciamos o nosso programa com a música que se tornou símbolo, intitulada Compromisso, de Fábio Júnior. Compromisso com a verdade. Não dá mais pra ficar brincando de viver. Oi, coração, não dá pra falar muito não. Espera passar o avião. Assim que o inverno te buscar, aqui tá fazendo calor, deu banho no ventilador, já tem clipeirando Macau, tomei a rosteira em Belém do Pará, puseram uma usina no mar, talvez fique ruim pra pescar, meu amor. Chefe dos parintintins virou na minha calça ali. Eu vi uns patins pra você. Eu vi o Brasil na TV. choró. Estou me sentindo tão só, ó, tenha dó de mim. Pintou uma chance legal, um lance lá na capital. Nem tem que ter ginasial, meu amor. Tabariz, o som é que nem os pedis. Dancei com uma dor infeliz, que tem um tufão nos quixadrinhos. Tem um japonês atrás de mim. Eu vou dar um pulo em Manaus. Dá 42 graus, o sol nunca mais vai se pôr. Eu tenho saudades da nossa canção, saudades de roça e sertão. Ou mesmo é ter um caminhão, meu amor. Baby, bye bye, abraço da mãe e no pai. Eu acho que vou desligar. As fichas já vão terminar. Eu vou me mandar de trenó pra rua do sol, Maceió. Peguei uma doença em Ilhéus, mas já tô quase bom. Março vou pro Ceará com a bênção do meu orixá. Eu acho bauxita por lá, meu amor, meu amor. Da Brasil, a última ficha caiu. Eu penso em vocês na Itambé. Explica que tá tudo ok. Eu só ando dentro da lei. Eu quero voltar com a esquerda. Eu vi o Brasil na TV. Peguei uma doença em Belém. Agora já tá tudo bem. Mas a ligação tá no fim. Tem um japonês atrás de mim. Aquela aquarela mudou. Na estrada peguei uma cor. Capaz de cair o toró. Estou me sentindo de ló. Eu tenho tesão no ar. Assim que o inverno passar, bateu uma saudade de ti. Vou encarar o siri com a bênção do Nosso Senhor. O sol nunca mais vai se pôr. Preciso te tocar. amores pode haver desvio. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho. O sentido da vida é encontrar. Ninguém pode dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe. Não se desprende totalmente. Ele realmente ainda fica ligado ao corpo físico e qualquer acontecimento necessário, ele imediatamente ele retoma novamente o corpo físico. E um fator importante é de que, devido à nossa grosseria, da nossa materialidade no nosso corpo físico, quando a gente retorna ao corpo físico, a gente esquece muitas coisas. Porque há uma situação que o nosso cérebro, ele não consegue gravar tudo aquilo que o espírito durante a noite ele teve de atividade. Bem lembrado. E principalmente por quando a gente, muitos de nós, e todos têm essas experiências, que a gente às vezes sonha com um amigo, com um parente, com alguém, e que a gente não lembra na totalidade como é que ocorreu o sonho. Algumas vezes a gente lembra de todo o acontecimento, mas na maioria das vezes não. A gente lembra só de alguns lances. Por quê? Porque quando a gente retorna ao corpo físico, há um certo embaraço de nosso cérebro relembrar tudo aquilo que passou durante a noite. Agora, e a espiritualidade também, e inclusive o nosso mentor espiritual, ele nos acompanha, né? Todos nós temos um mentor espiritual que nos acompanha. E esse mentor espiritual, ele também nos auxilia nos momentos que nós estamos prendidos no nosso corpo físico, para nos auxiliar, para a gente também não se embaraçar em situações desagradáveis. Então, é importante que nós tenhamos uma preparação na hora de dormir. A gente sempre aconselha que quando a gente deve dormir antes das 11 horas, antes das 23 horas, e também fazer uma preparação de uma prece, uma oração, e com isso a gente tem uma melhor preparação para o sono, durante o sono físico, onde o nosso espírito vai estar mais estável, mais tranquilo. Ele vai estar mais assim, ligado às coisas espirituais, às coisas benéficas, às coisas boas. E nós teremos a oportunidade, às vezes até, de nos dirigirmos às escolas espirituais para fazermos novos aprendizados. Muitos de nós estudamos, muitos de nós, às vezes, quando estamos com algum problema, com alguma aflição, alguma coisa, quando a gente vai dormir bem, faz uma prece, faz uma oração, a gente acaba, no dia seguinte, quando acorda, a gente já está com uma solução melhor, ou até mais, assim, equilibrado, para resolver alguma questão que a gente deixou pendente no dia anterior. Então é muito gratificante nós entendermos quem nós somos como espíritos, porque o corpo físico é só um instrumento que o espírito se utiliza para umas práticas materiais no seu desenvolvimento enquanto aqui habitando o planeta Terra. Mas o espírito que se utiliza do corpo físico, ele foi criado para a eternidade, e ele é uma energia vibracional que não para em nenhum momento. Então esse é um ensinamento. Tem uma outra pergunta talvez aí. Então, eu acho que ela deu para responder aí a situação da amiga da amiga, né? Sim. Que ela tinha perguntado do sono, apesar também que é muito relativo, né? Claro, como você explicou tudo. Exato. De repente pode ser algum problema também, tem que ela está sonhando, né? Que pode acontecer. Mas o bom é isso, então. É. Fazer. Você já deu todas as nós falamos mais ou menos o esclarecimento, o que a gente estuda na doutrina espírita, né? Uhum. E que poderia ser uma das alternativas, uma das situações, né? Se ela deve estar escutando, então qualquer coisa você liga aí no 3876, né, 846, e vê se deu para respondê-la, né? Exato. Tá, e a outra pergunta é em cima disso também, do sonho. O Marcelo está atendendo o telefone, depois a gente faz a pergunta para ele também. É mais ou menos isso. Se algum espírito pode entrar, encarnar uma pessoa que está, que esteja dormindo. Não posso. Tá, essa é a pergunta. Não pode, isso é impossível de ocorrer, porque nós temos nós somos uma individualidade e estamos ligados ao nosso corpo físico, e não há como um outro espírito fazer isso. Uhum. Porque é a mesma coisa de um processo químico, que não dá para dois ocupar o mesmo espaço. Espaço, né? Então não há essa possibilidade, não. Uhum. Pode dormir em tranquilos, porque não tem essa possibilidade, não. Nem como eles fazem, assim, de um obsessor. O obsessor, geralmente, o espírito mais inferior, ele pode influenciar ali, mas não é ele que está encarnado, de repente, numa pessoa. Ele pode influenciar. Uhum. Tem pessoas que escondem, né? No caso do sonambulismo, né? Uhum. Que às vezes tem aqueles casos de sonâmbulo. Uhum. Tem pessoas que durante a noite, às vezes, o espírito quer fazer alguma coisa e o corpo não. Mas o espírito, que é do próprio pessoa, ele às vezes ativa o corpo físico para se movimentar, para fazer alguma coisa, para sair, para andar, alguma coisa. Então tem aqueles casos de sonâmbulos que nós temos, às vezes, eu tenho até um caso na família, de que durante a noite ele levantava, né, e ia fazer alguma coisa, abria a porta, abria a janela, e estava dormindo, mas era um caso de sonambulismo. Mas então todos os casos de sonambulismo é o espírito que ali quer fazer alguma coisa, é isso? Ou não? É, ou nos não? Casos de sonambulismo, o espírito, às vezes, ele quer sair para fazer alguma coisa e o corpo tá meio dormente, mas ele estimula. E aí a pessoa dormindo acaba fazendo algum movimento físico, de levantar, abrir uma porta, abrir uma janela, sair para uma sala, ir até um lugar, depois voltar e não lembrar nada que foi feito aquilo. É o caso de sonambulismo. Então, a pergunta, Marcelo, você estava vendo o telefone, era continuando aquela primeira, eu tinha perguntado aqui para o Cláudio se um espírito podia invadir o corpo de outro enquanto estava dormindo, né? Aí o Cláudio explicou que essa possibilidade existe, né? O espírito, ele tem a sua individualidade, né? E essa individualidade é preservada em qualquer lugar deste universo que ele se deslocar, né? Em qualquer lugar. Então, isso que o pessoal fala erradamente, né? Que o médium incorporou o espírito de fulano de tal. Esse termo incorporação é um termo equivocado, entendeu? Como caiu, esse termo caiu no senso comum, então nós utilizamos essa maneira de falar. Mas, na verdade, não é correto, porque quando se dá o fenômeno mediúnico, ele ocorre mente a mente, né? Ou seja, a mente do espírito comunicante, que se mantém em contato íntimo com a mente do médium. Entendeu? Entendi. Então vamos dizer assim, o espírito comunicante, ele se utiliza da mente do médium para estabelecer a comunicação, né? Seja pela psicografia, né? Ou seja, através da escrita, seja pela psicofonia, né? Ou seja, através da fala, entendeu? E tem outras maneiras de manifestação também. Que essas são as principais. Mas o espírito, ele não vai entrar no corpo do médium, entendeu? Isso não existe, isso não é possível. E mesmo amanhã, quando nós deixarmos, nós temos três coisas, né? O corpo, o perispírito e o espírito, né? Então, o corpo um dia vai parar de funcionar. Aí o que vai sobrar? Vai sobrar o perispírito e o espírito propriamente dito. O perispírito é como se fosse o corpo do espírito, entendeu? Trata-se de matéria, só que é uma matéria mais sublime, uma matéria mais afinizada, mais afinada, mais menos grosseira, como é a matéria do corpo físico, entendeu? Então, para onde nós vamos carregar o nosso perispírito, entendeu? Realmente, a gente às vezes tem algumas colocações, e para o ouvinte que tem assim menos conhecimento, fica difícil entender o que é o perispírito, né? Mas o perispírito, ele nada mais é do que um corpo sutil, e que ele faz a intermediação entre o espírito e o corpo físico. Então, as sensações que você sente no corpo físico, ele passa pelo perispírito para chegar no perispírito. E vice-versa. Algumas coisas que o espírito quer passar ao corpo primeiro é pelo perispírito, que há um intercâmbio. Mas isso é uma parte científica, né, do estudo da doutrina espírita, em que quando a gente compreende que nós temos o perispírito, porque às vezes muitas doenças, elas primeiro se estabelecem no perispírito, para depois ir para o corpo físico. Né? Por quê? Porque às vezes o espírito é que adoece primeiro, que é o sentimento, que é a mágoa, a falta de perdão, aquelas situações de angústia, e que às vezes o espírito fica, que é a pessoa em si, ela fica passando por até problemas depressivos, e aí o que acontece? Influencia a energia do perispírito que acaba se manifestando no corpo físico. Então, nós temos a medicina que trata do corpo físico, e nós temos a doutrina espírita e as religiões, de um modo geral, que tratam do espírito, através dos bons ensinamentos, dos exemplos de Jesus, para que a pessoa se equilibre e ela esteja bem, porque se ela estiver bem, o corpo físico vai estar bem também. Sem dúvida. Qual é o comentário que você ia fazer, que nós interrompemos você? Você ia fazer algum outro comentário? Eu tive a impressão. Não, é que estava falando do perispírito, né? Não, só imaginei aqui. Às vezes a pessoa, já ouvi comentários assim, né? Quando fala que o perispírito é a aura da pessoa, não. Não é a aura. A aura da pessoa é uma coisa da... A aura seria assim, seria uma das subdivisões do perispírito, entendeu? Ah, tá. Então, o perispírito tem cientistas que colocam várias divisões do perispírito, né? Que teria várias camadas, né? Uns dizem 3, outros 5, outros 7, né? Isso não está muito estabelecido, porque realmente é muito difícil de você ter ainda toda essa comprovação. Mas a física quântica, ela tá progredindo muito, e é possível que isso se estabeleça com maior clareza nas próximas décadas, ou mesmo antes, né? A aura é a energia de uma ação fluídica produzida por cada um individualmente. Então, como é que a minha aura pode ser melhor? É pelos meus bons procedimentos, pelas meus bons pensamentos, pelas minhas boas atitudes, pela minha prática da caridade. Um exemplo é quando você faz algo bom para uma pessoa, você não se sente bem? É uma energia que você criou de ação fluídica que te envolve. E isso é a sua aura. Então, quanto mais uma pessoa for boa, ela for correta, quanto mais ela produzir caridade ao próximo, ela cria essa energia de ação fluídica em sua volta, e que aonde ela vai, as pessoas gostam dela, sentem bem, se torna mais atraente. Por quê? Porque ela aumenta a aura de uma ação fluídica benéfica. Então, no ambiente que ela entra, no lugar que ela vai, ela se torna simpática. Às vezes ela pode até não ter um aspecto físico bonito, mas as pessoas se sentem bem perante ela. Um dos casos patente é o do Chico Xavier. O Chico Xavier, aonde ele ia, ele tinha uma simpatia, tinha algo assim que agradava as pessoas estarem perto dele. Ele atraía todos, né? E existem muitas pessoas, não é só espírita. Gandhi, né? Gandhi. Pessoas de várias religiões. Lógico. Homens aí que faziam coisas fantásticas. Martin Luther King era um nos Estados Unidos, sem dúvida, da raça negra, que era um homem assim que aonde ele chegava ele tinha uma energia que era a aura dele. Contagiante, né? A Madre Teresa de Calcutá, a irmã Dulce, da Bahia, Zilda Arnes, recém desencarnada. Zilda Arnes, que fazia um trabalho magnífico, maravilhoso, com as crianças, com a pastoral da criança. Mahatma Gandhi, que libertou a Índia sem nenhum ato de violência. Então, tudo isso é a nossa aura. Do mesmo jeito que, ao contrário, às vezes a gente chega num determinado lugar e se sente mal, então significa exatamente que o clima está pesado. Exato, né? Exato. Porque a pessoa traz em si aquela carga negativa, né? De todos os conflitos psicológicos mal elaborados por ela. entendeu? Então por isso que tem pessoas que você se sentem bem, que você se sente bem conversando, e outras pessoas você tem uma repulsa, né? Você não é uma presença agradável, talvez, né? não por ser a pessoa ser mal assim, mas não necessariamente numa situação que você chega e que exatamente o ambiente, por isso falar, esse ambiente está pesado. Então muitas vezes são pessoas depressivas, pessoas pessimistas, né? Uhum. Tudo é desagradável, tudo é ruim, nada presta, entendeu? Você fala, aquele caso que a gente fala brincando, né? Você fala bom dia para ela, aí essa pessoa fala bom dia por quê? Entendeu? Então, são aquelas pessoas com mau humor, né? Uhum. E aquilo que o Cláudio estava comentando há pouco, a depressão psicológica, ela leva à depressão imunológica. E a depressão imunológica abre espaço em nosso corpo físico para as mais variadas doenças, entendeu? Então, por exemplo, em relação ao câncer, né? Qualquer câncer, não é o câncer que leva à depressão. Muitas vezes, o contrário. A depressão é que originou a mutação equivocada das células por causa que as células perderam o controle do sistema imunológico, do sistema de defesa dela. Aí ela passa a se multiplicar de maneira descontrolada. É por isso que as pessoas não devem, em razão de algum problema, de alguma situação negativa, elas se abaterem. Elas necessitam dar a volta por cima, sair daquela situação. Então tem que procurar uma religião, tem que procurar algo, um profissional que possa auxiliar a sair daquela situação e não deixar ir se enterrando naquele sistema de pessimismo, de mal-estar, de lamentação. Exato, isso vai atrair mais coisas. Injustiçado ou injustiçada, que isso não é bom. Mesmo que nós aprendemos que nós somos uma energia vibracional, como espíritos que somos. E essa energia vibracional, ela se interrelaciona com as outras vibrações que passam por todas as camadas da nossa esfera terrena. Uhum. Então nós temos pessoas negativas que pensam, nós temos pessoas criminosas que pensam, e que ao pensarem nas coisas negativas, em atos ilícitos, eles criam um campo de vibrações negativos, e que se a gente deixar cair as nossas vibrações para esses campos negativos, nós acabamos ficando ligados a esses campos baixos, de vibrações baixas, ativas e negativas, e que nos causam uma série de problemas. Então nós temos que nos elevarmos para estarmos com o nosso campo vibracional mais puro, melhor. E como a gente faz isso? É através dos bons pensamentos, dos bons atos, de não nos deixarmos nos envolver com coisas negativas. Quando alguém vier conversar conosco de coisa negativa, vamos procurar desviar aí para coisa positiva. Porque senão nós estaremos entrando no mesmo campo vibracional daquela pessoa que vem. A Madre Teresa de Calcutá, ela dizia o seguinte, que nós devemos nos esforçar para que qualquer contato que nós tivermos com alguém, que aquela pessoa, quando sair da nossa presença, ela saia melhor do que chegou. Uhum. Né? Então, porque o que que acontece? Às vezes tem pessoas que negativas que se aproximam da gente e começam a derrubar um monte de problemas. Mas a gente tem que fazer com que ela cesse de falar sobre aquilo, de se reequilibrar novamente, porque senão é o campo vibracional que ela está envolvida. Uhum. E eu quero, antes da música que você vai pedir, a perguntinha, eu lembrei, era a última, que eles falam que é a última encarnação, estava falando do perispírito, né? Exato. Geralmente a pessoa leva consigo a aparência, eu não sei, já tinha escutado isso. Sim, sim. Então, ao desencarnarmos lá no mundo espiritual, nós nos apresentamos aos espíritos lá do mundo espiritual com a aparência que detínhamos nesta última encarnação. Uhum. Geralmente é assim que ocorre. Agora, espíritos mais evoluídos, né, Flamínio? Espíritos mais evoluídos têm a capacidade de se apresentarem como, como personagens ou personalidades que eles desenvolveram e que foram marcantes para eles em outras encarnações. Então, por exemplo, o Emmanuel, que é o guia espiritual lá do Chico, né? Uhum. Então, o Emmanuel, ele se apresentava espiritualmente, né? Inclusive os médiuns videntes que tinham a capacidade de vê-lo, ele se apresentava sempre como com aquela roupa de toga de imperador, de senador romano. Por quê? Porque naquele livro há 2000 anos, uhum, que conta a história dele, né? Uhum. E que inclusive ele tinha um amigo chamado Flamínio, né? Então, nesse livro há 2000 anos. Desculpa. Então, nesse livro há 2000 anos. Parou. Pois não. Então, nesse livro há 2000 anos, ele conta a história, né, do senador romano. E foi uma encarnação que foi marcante para ele, porque naquela encarnação ele teve a possibilidade de dialogar face a face com o Mestre Jesus. Uhum. Entendeu? E aquele encontro que ele teve com Jesus foi para ele, marcou uma impressão de tal ordem para ele, de tal magnitude, que ele jamais se esqueceu. Então, depois que ele adquiriu, ao longo de outras encarnações que ele teve, depois que ele adquiriu o progresso necessário, né, a tal ponto que ele também participou da codificação lá do Allan Kardec, da codificação espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma mensagem que é assinada pelo Emmanuel. Inclusive, o título da mensagem é O Egoísmo. Então, depois que ele conseguiu alcançar toda essa elevação espiritual, Ele tem essa capacidade, né, de se apresentar da maneira como melhor lhe apraz, né? E aí ele escolheu a encarnação que ele viveu como senador romano. Entendeu? Tá certo. Então, beleza, né? Vamos então ouvir uma composição musical, né? Em homenagem ao nosso Cláudio, Jesus Cristo, de Roberto Carlos. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo, você é meu Pai? Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Toda essa multidão tem no peito amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão daquele que tem amor, olho pro céu e sinto crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão em busca do meu. anos vem nessa direção, caminhando bem. Sempre desejo ver aumentando sempre essa procissão. Para todos cantem na mesma voz essa oração. Oh, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Capela FM, são 22h47, ouvimos aí a Roberto Carlos, Jesus Cristo. Lembrando que o ouvinte pode participar aí, né, com 3876-6846, fazer a sua pergunta, sua colocação, momentos espirituais. Sejam bem-vindos, uma boa noite para você. 22h48, é isso? Tá certo. Então vamos lá. Fique à vontade, Cláudio. Faz um comentário, aí você passa para mim. Entendeu? Só fala, ó, o telefone é 3876-6846. Nós estamos dando continuidade ao nosso programa. E aqueles, os ouvintes que quiserem fazer perguntas, podem ligar para cá, como também podem, pela internet, fazerem as suas indagações. Mais uma vez, nós temos que nós não conhecemos tudo, não sabemos tudo, mas faremos o possível para respondermos aquilo que estiver ao nosso alcance. Nós estamos desenvolvendo esse programa, que é a oportunidade de nós estudarmos, como também passarmos aos nossos ouvintes algum conhecimento, porque nós aprendemos que todos nós precisamos adquirir o conhecimento, do conhecimento fazermos a prática, da prática adquirirmos as experiências, aprendendo com os resultados para conquistarmos a sabedoria. Então devemos conhecer realmente todas as religiões, devemos conhecer todos os ensinamentos, todas as interpretações, porque aí nós teremos uma condição dentro do nosso raciocínio lógico, através dos nossos estudos, de tirarmos uma conclusão. Porque há muita divergência com relação aos dogmas, aos ensinamentos, e que às vezes atrapalham, porque há pessoas que se afastam às vezes da religião por não entenderem algumas coisas, algumas colocações, e acabam se afastando, ao invés de procurar realmente mais esclarecimentos, mais orientações e usar o crivo da razão para poder desenvolver um tipo de sabedoria, porque hoje em dia nós necessitamos de sabedoria para vivermos bem, não só individualmente, como também com os nossos relacionamentos, principalmente familiares, no nosso trabalho, na sociedade, porque nós precisamos ser um instrumento útil na seara de Deus nosso Pai. Ele tem um propósito para cada um de nós. Ele quer que nós sejamos aquele que compreende os ensinamentos de Jesus e os pratique no dia a dia. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Perfeito, meu caro Cláudio, bem lembrado e bem feita a exposição. E dando continuidade aqui, né, ao nosso programa Momentos Espirituais, nós vamos fazer alguns comentários relacionados àquilo que a gente chama de proibição proibição daquilo que o que o Espiritismo proíbe, né? Então tem pessoas que às vezes nos indaga, né, nos mais variados relacionamentos. Então tem algumas pessoas que nos indagam quais são as proibições relacionadas à doutrina espírita, né? Então tem pessoas que julgam que o Espiritismo, por exemplo, proíbe o suicídio. O Espiritismo proíbe o assassinato, proíbe o aborto, proíbe a eutanásia, né? E dentro de um raciocínio lógico, né, estabelecido pela avaliação dos benfeitores espirituais que elaboraram a codificação kardeciana lá por volta de 1857, e parece que tá desatualizado, mas quanto mais a gente estuda, mais a gente chega, a gente se surpreende com a atualidade dos princípios, né? A atualidade dos princípios e dos conceitos que a doutrina espírita nos oferece, ainda uma vez dentro da lógica, dentro da racionalidade. Então, nós queremos dizer que a doutrina espírita, efetivamente, ela não proíbe nada. Então, ela não proíbe esses desajustes que eu citei agora há pouco. Não proíbe, mais uma vez, não proíbe o homicídio, não proíbe os desvios de comportamento, não proíbe o aborto, a eutanásia. Agora, a doutrina espírita é a doutrina do esclarecimento. Então, ela esclarece, ela mostra, através das consequências do que ocorre com os nossos irmãos que, desafortunadamente, fazem essas escolhas infelizes. Então, nós devemos, ainda uma vez, nos lembrar do ensinamento do Mestre que nos deixa, de maneira inequívoca, o pensamento segundo o qual os homens não são maus, os homens são fracos. Aquelas pessoas que se desviaram pelos mais variados comportamentos negativos, muitas vezes elas se desviaram para esses comportamentos por causa de não terem forças ou de não terem tido forças para superarem as suas inseguranças, para superarem as suas fraquezas emocionais, para superarem as suas deficiências no campo psicológico, e que acabaram debandando como uma fuga psicológica para esses desvios de comportamento que acabam culminando com esses crimes que nós elencamos agora há pouco, né? Então, efetivamente, nós queremos deixar claro que o Espiritismo é a doutrina da lógica, do bom senso, da razão, e não proíbe nada, mas sim mostra com clareza as consequências que ocorrem, sobretudo no mundo espiritual, quando cometemos os mais variados crimes. E hoje, nós não podemos utilizar aquele argumento que muitas pessoas ainda utilizam, de que, eu não sei o que vai acontecer, nunca ninguém voltou para falar o que acontece. Como é que a gente sabe que realmente vai ocorrer o que vai ocorrer depois da morte, se ninguém sabe se ninguém nunca voltou para falar o que acontece? Olha, nós respeitamos esse ponto de vista das pessoas que ainda pensam assim, mas as pessoas, os espíritos, eles voltam sim, e eles contam sim o que acontece quando nos desviamos ou quando cometemos esses mais variados crimes, né? Tanto é que existe um dos livros da codificação, né, de Allan Kardec, um dos livros, ele é intitulado O Céu e o Inferno, né? E esse livro, O Céu e o Inferno, ele também tem um outro título, que é menos conhecido, mas que se encontra lá, né, no frontispício da abertura do livro. Então, o Kardec intitulou assim, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina Segundo o Espiritismo. Então, lá nesse livro, o Kardec faz uma avaliação, e ele até coloca um título bem interessante, que é o Código Penal da Vida Futura. Ou seja, as penalidades que ocorrerão com cada um de nós, dependendo daquilo que cometemos, né? E nesse Código Penal, o Kardec nos dá alguns passos que são importantes para a nossa reabilitação, né? Então, ele fala assim, que quando nós, ou os espíritos menos felizes que cometeram os mais variados crimes, quando eles se encontram lá no mundo espiritual e caindo em si diante dos erros ou das escolhas infelizes que fizeram, então eles, primeiro passo é o arrependimento. O arrependimento, ele não resolve toda a situação, toda a problemática, mas ele é considerado o primeiro passo. Ou seja, o espírito lá no mundo espiritual vai reconhecer a gravidade do crime por ele perpetrado. Pois bem, o segundo passo é o sofrimento. Ou seja, quando ele cai em si e quando ele se arrepende daquilo que ele cometeu, então o sofrimento vai ser importante para ele. Lógico que nós estamos nos referindo ao sofrimento que vai ocorrer como uma lei natural, aquela lei natural de causa e efeito, não como aquele sentimento de que, para eu conseguir evoluir, eu tenho que sofrer, e quanto mais eu sofrer, mais eu vou evoluir, como se fosse uma situação intencional. Não. O sofrimento vai ocorrer naturalmente, por causa da plantação equivocada que nós fizemos. Se nós fizemos uma plantação equivocada, nós vamos ter uma colheita no mesmo nível. Pois bem, então nós temos o primeiro passo, o arrependimento, o segundo passo, o sofrimento, e o terceiro passo é a reparação. A reparação é o passo decisivo para nos reabilitarmos do mal que infligimos a alguém, do mal que infligimos a alguém ou a outra pessoa. E isso me faz lembrar um caso que é muito legal e que ilustra bem essa situação, que ocorreu com o André Luiz, e o André Luiz descreve lá em Nosso Lar, ele até intitula O Caso Silveira, né? Não sei se você se lembra desse caso, do Cláudio. Então, o Silveira era um conhecido do pai do André Luiz. O pai do André Luiz, lá no Rio de Janeiro, ele era um comerciante afortunado, né? Um comerciante muito bem postado economicamente. E esse senhor, o Silveira, ele adquiriu um empréstimo com o pai do André Luiz, e esse empréstimo, quando estava o prazo se esgotando para que fosse efetuado o pagamento, alguns meses antes, o senhor Silveira adoeceu gravemente e ele não pôde dar continuidade ao trabalho que possibilitaria ele continuasse acumulando o valor necessário para poder efetuar a dívida com o do padre Aloysio. Pois bem, expirado o prazo, o senhor Silveira não pôde arrecadar o valor que devia ao pai do André Luiz. A esposa do senhor Silveira buscou então a residência dos pais do André Luiz, né? E o André Luiz na época morava com os pais ainda, ele não era casado. E o André Luiz, ele relata que ele assistiu toda a cena, né? A esposa do Silveira, a esposa do Silveira expôs a situação pro pai do André Luiz, inclusive na presença da mãe do André Luiz também, né? E a mãe do André Luiz, ela se sensibilizou, ela se apiedou da situação que envolvia a família Silveira, e ela pediu, né, ela intercedeu para que o pai do André Luiz ampliasse o prazo, ou dilatasse o prazo, ou então diminuísse, facilitasse, né, o pagamento da dívida do senhor Silveira. Mas, infelizmente, o pai do André Luiz foi decisivo, né, foi irredutível, né, melhor dizendo, ele teve um comportamento irredutível e isso fez com que o pai do André Luiz não perdoasse a dívida ou não facilitasse o pagamento da dívida da família Silveira. Pois bem, o André Luiz, isso foi um acontecimento que o André Luiz considerou um acontecimento menor, né? E o tempo passou, o André Luiz teve a sua trajetória, todos sabemos, né, que ele morreu vítima de um câncer, né, morreu jovem, 40 e poucos, 50 e poucos anos, e deixou a esposa e os filhos, né. Quando ele chega lá no mundo espiritual, ele teve toda aquela dificuldade, né, passou mais de 8 anos no umbral, né, nas regiões inferiores, padecendo grandes sofrimentos, né, e num determinado momento ele pediu ajuda, e aí vem a lei cósmica do Mestre Jesus, né, pedi, obtereis. Quando ele pediu ajuda, quando ele pediu para que Deus o ajudasse, que antes ele não acreditava em nada, né, no mesmo momento que ele pediu que Deus o ajudasse, ele foi amparado, foi recolhido, foi enviado para a colônia espiritual intitulada Nosso Lar. E lá então ele começou a se reabilitar, a se fortalecer do sofrimento que lhe foi imposto após a desencarnação, obtida por aquele câncer intestinal que ele foi vítima. Pois bem, quando ele começa a se reabilitar, ele, num determinado momento, ele tem a possibilidade de começar a fazer os trabalhos, a participar dos trabalhos de assistência lá no mundo espiritual. E numa dessas ocasiões, vale lembrar também que ele sempre foi amparado por uma colaboradora muito simpática, né, na trajetória do livro, uma colaboradora chamada Narcisa, né, e ela ampara o André Luiz, ela sempre dá força, sempre dá conselhos, sempre dá orientações para o André Luiz. Pois bem, aí o André Luiz estava participando lá do auxílio nas câmaras de retificação, né, ou seja, os espíritos desencarnados que chegam lá que vêm das regiões inferiores, então eles primeiro vão para essas câmaras de retificação. E lá o André Luiz fazia as mais variadas atividades, né? Embora ele tenha sido um médico conceituado lá no Rio de Janeiro, a primeira atividade que ele se sentiu muito feliz de exercer foi a atividade de limpar, fazer o serviço de faxina lá nas câmaras de retificação. E quando ele faz, quando ele tem esse primeiro trabalho, né, vamos dizer assim, ele se sente muito feliz, porque ele voltou a se tornar, a se sentir útil, a se sentir útil lá para a sociedade insular, né? E então o que acontece? Num determinado momento, chegou lá um grupo de benfeitores espirituais. As definições de vírus foram atualizadas. Um grupo de benfeitores espirituais que acolhia esses espíritos que vinham das regiões umbralinas, né, vamos dizer assim. E ele reconhece que um desses trabalhadores era quem? Era o senhor Silveira. Pois bem, aí ele reconhece o senhor Silveira e o senhor Silveira também o identifica. Então você imagina a cena, que é você reconhecer uma pessoa que você poderia ter ajudado e não ajudou, né? Então certamente ele se sentiu envergonhado, né? Ele não sabia fazer nenhum comentário, né? E o Silveira foi solícito com ele, né? Falou: André, você por aqui? Pois é, Silveira, eu também estou por aqui, né? Mas ele não aumentou muito a conversa, porque ele realmente ficou muito envergonhado, né? E aí ele recorreu à Narcisa, né? A Narcisa, que é a sua fiel escudeira, né? E a Narcisa falou para ele, falou: olha, meu amigo, quando você tem a oportunidade de fazer uma retificação, aproveite imediatamente, não perca a oportunidade. Então, se você, na época, pôde ajudar o senhor Silveira e não o outro, e pelo contrário, né, até incentivou o pai, porque o André Luiz também, ele não quis saber do compadecimento que a mãe havia tido, né, com a esposa do senhor Silveira, pedindo para que ele perdoasse, para que facilitasse a sua dívida, né? E aí o André Luiz falou: não, pai, manda bala, siga a lei. Se a lei manda que ele seja despejado, que os seus bens sejam recolhidos, manda bala. Se ele não foi capaz de pagar, problema dele, ele que se vire. Pois bem, aí o que o André Luiz faz em seguida, após ouvir o conselho da Narcisa? Então o André Luiz, ele faz o comentário, ele se aproxima novamente do Silveira, né, e pede desculpas para ele. Olha, Silveira, você me desculpe, né, aquela atitude infeliz que tanto eu quanto meu pai tivemos com você, né, e você, por favor, né, compreenda que eu tinha uma outra maneira de pensar. Hoje eu não penso dessa maneira, de maneira alguma, né, e então eu gostaria que você me perdoasse. Aí o Silveira, que certamente já tinha adquirido um progresso espiritual muito mais acentuado, aí o Silveira fala assim, fala: olha, André, você não tem que se preocupar com pedir desculpas, pedir perdão, porque o seu pai, na verdade, ele foi um benfeitor para mim. Porque depois daquele acontecimento que nós tivemos que nos despojar de todos os nossos bens que possuíamos, né? Inclusive um piano que a minha filha gostava muito, inclusive tinha aulas nesse piano. E depois daquele dia, eu dei prosseguimento a um trabalho incessante, e esse trabalho me contribuiu demais para que eu alcançasse essa condição espiritual mais fortalecida que eu me encontro hoje. Então aquele sofrimento que a sua família impôs à minha família me foi útil, porque eu passei a valorizar demais, né, a importância de nos sentirmos úteis. Pois não, Cláudio? É interessante essa colocação sua, porque muitas pessoas não entendem muito com relação às dificuldades que às vezes nós passamos, né? Como o caso do Silveira aí, que passou uma dificuldade muito grande e talvez naquele momento não tenha entendido nem um lado e nem o outro. Mas na realidade, como nós temos vidas sucessivas, em alguns momentos nós precisamos passar por desafios que a vida apresenta, que estão relacionados às vezes até de coisas do passado, que é o caso da lei de causa e efeito. Então, o Silveira, muitas vezes, o que que acontece? Quando a gente tem uma dificuldade, a dificuldade é o momento onde a gente cria novas energias de superação e de crescimento. Por isso que o Chico Xavier falava que se o homem não tiver nenhuma dificuldade, ele não evolui. Porque a gente evolui quando a gente tem que enfrentar realmente alguma situação que não é confortável para nós. Porque muitas vezes, aqueles que têm muitas condições hoje, financeiras, materiais, e que estão praticamente numa situação muito favorável, eles têm mais dificuldade de um crescimento espiritual do que um que não tem nada. Porque é nas dificuldades que nós realmente crescemos. Porque a gente, em determinados momentos, nós aprendemos a depois podermos nos posicionarmos com aquele que tem uma dificuldade, que nós temos a possibilidade de auxiliá-lo ou de ajudá-lo. Se nós não passarmos por uma dificuldade, nós não sabemos como é a dificuldade do outro. E isso está nos ensinamentos de Jesus, de nós amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. O pai de André Luiz, ele não soube naquele momento amar, né, o Silveira. Exato. Por quê? Porque ele estava endurecido numa questão comercial, de recurso financeiro, onde ele tinha um ganho. E isso fez com que ele causou aparentemente um problema ao Silveira, mas o Silveira soube superar aquilo e acabou tendo um crescimento com relação àquele acontecimento. Então, nós, na nossa vida, quando temos alguma dificuldade, no momento, às vezes, a gente não entende. Mas passado essa dificuldade, depois de um certo tempo, a gente vai ver que aquela dificuldade que nós passamos, ela foi necessária para o nosso crescimento e a nossa melhora. Muitas vezes nós passamos por uma perda de alguma coisa e lá na frente a gente vai ver que aquilo era necessário a gente passar aquilo, porque nós não soubemos aproveitar o que nós tínhamos. E isso ocorre com muitas pessoas. Aprendemos a dar mais valor, né, Cláudio? Exatamente. Então, a doutrina espírita não é uma doutrina de sofrimento. Exatamente. Ela é consoladora e ela nos explica de que nós, quando passamos por alguma coisa, é porque ou nós criamos aquilo, ou aquilo é uma prova, ou aquilo é uma necessidade para o nosso crescimento. Exatamente. E é muito comum também nós observarmos diante dos desafios que a vida nos propõe, é muito comum nós ouvirmos algumas lamentações assim do tipo, o que é comigo? Né? Você já viu isso? Então é muito frequente as pessoas... Às vezes até nós falamos. Sim, até... É porque até dá a impressão que nós espíritas somos perfeitos, né? Somos cheios de virtudes e muito pelo contrário, né? Então a gente tem mania de, nesses momentos difíceis, de perguntarmos para Deus por que comigo, né? E na verdade, o que devemos perguntar para Deus nesse momento é termos o autocontrole necessário, né? E isso é o que caracteriza o conceito de paciência. Paciência significa autocontrole diante das adversidades. Então, nesse momento difícil, nesse momento penoso, nesse momento de dor, é importante nós perguntarmos para Deus o que devemos aprender com essa situação. E a resposta virá. Muitas vezes a resposta não virá de imediato, mas a resposta virá. Porque o que realmente traz felicidade, o que realmente traz alegria e sentimento assim, de progresso em nossas vidas, em primeiro lugar, é aprender. Aprender, não sei se vocês já perceberam, quando tem uma pessoa analfabeta, que não teve a possibilidade de se alfabetizar na infância, essa pessoa não teve a possibilidade de se alfabetizar e na vida adulta, quando as possibilidades melhoraram, se tornaram favoráveis, melhor dizendo, então essa pessoa se alfabetizou. E quando ela se alfabetiza, é para ela uma felicidade imensa. Ela poder ler o ônibus que ela vai tomar sem pedir informação para outra pessoa, sem ter que se dirigir para outra pessoa a conduzi-la, né? Ou orientá-la. Para ela é uma felicidade enorme ler, mesmo que seja um texto pequeno. Da mesma maneira como nós, quando estávamos nos bancos escolares, quando aprendíamos aquela bendita equação de segundo grau, que no começo parecia que era uma coisa dificílima, né? Aí quando nós aprendemos lá as etapas fazem a gente ter mais contato e mais facilidade com aquela determinada equação, eu me lembro, aquilo era uma felicidade enorme para nós, né? Então, meus queridos, vale a pena a gente se colocar à disposição dos desafios que a vida nos propõe e nos colocarmos à disposição para aprendermos, mas para aprendermos de maneira positiva, não de maneira passiva. Então, meus queridos, agora nós vamos fazer uma... Não, Marcelo, eu queria só... Pois não, Cláudio. Fazer uma observação. Nós tivemos uma ligação aqui... Pois não. Do Farid. Ah, o nosso Farid, legal. E ele... Que beleza. Um abraço aqui para todos nós e para os ouvintes também. Perfeito. E ele nos lembra o seguinte, da importância do Evangelho no lar. Porque nós vamos falar sobre o Evangelho no lar. Perfeito, perfeito. Bem lembrado, Farid. Um abraço carinhoso, viu, meu querido? Bom, então, agora são 23 horas e 20 minutos. Nós vamos ouvir uma composição musical muito bela, intitulada Always on My Mind, que o Elvis Presley dedicou à sua então esposa Priscilla Presley. E o título é Always on My Mind, né? Sempre na minha mente. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. I never told you I'm so happy Vitória FM, são 23h23, está aí, 11h23, você está ouvindo Momentos Espirituais. Ouvimos aí Elvis Presley, Always on My Mind. Podemos? Perfeito. Então, Cláudio, agora há pouco nós recebemos a ligação do nosso comadre amigo Farid, né, nos sugerindo que abordássemos o tema do Evangelho no Lar, né? Então, como é que se dá o Evangelho no Lar, que no meio espírita é muito comum o pessoal da direção espírita, né, sempre divulgar, né, sempre estimular as pessoas a praticarem o culto do Evangelho no Lar? Realmente o culto do Evangelho no Lar é muito importante. Porque veja o seguinte, o que é o nosso lar? Nós poderíamos ter uma casa ou um lar, né? A casa é a parte física. Agora o lar é a harmonia, é a energia boa, é o lugar onde nós vamos nos sentirmos satisfeitos e contentes juntamente com os nossos familiares. E para isso nós precisamos fazer uma higienização no nosso lar. E a doutrina espírita nos orienta e nos explica. A higienização não pode ser só material, então, exatamente, né? Não é só o balde e o sabão. Não é só o balde e o sabão. Nós temos que fazer a higienização do nosso lar através de um momento que nós devemos nos dedicarmos aos assuntos espirituais e morais. Então, o Evangelho no Lar é a escolha, num determinado dia, de um horário onde a maior parte dos familiares estejam presentes, e a gente escolhe, então, um determinado horário, e aí a gente faz uma leitura, uma preparação... Um determinado dia da semana, né? Escolhe um dia da semana e aquele horário é fixo, né? Isso. E aí... nós utilizamos ali naquele momento, desligamos a televisão, desligamos rádio, nos sentamos ou na sala, nos sofás, ou então em volta de uma mesa, aonde a gente se sentir mais à vontade. Exato. E nós então poderemos ter ali, naquele momento, a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, e fazermos uma preparação, uma pequena prece, que devemos agradecer, né, tudo que a gente tem, a nossa família, a nossa saúde, nosso lar. E nesse agradecimento nós incluímos também o convite para que os nossos mentores e os nossos amigos espirituais possam estar juntos conosco naquele momento de fazermos o Evangelho. Aí um dos membros da família pode fazer depois da oração, depois desse convite, convidando os mentores a participarem, a fazer uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ou um trecho da Bíblia, e fazer um comentário, um pequeno comentário daquilo que entendeu daquela leitura. A gente fala da Bíblia e do Evangelho segundo o Espiritismo, mas é bom esclarecer de que o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que uma análise do Novo Testamento e as passagens de Jesus constante da Bíblia. Exato, principalmente os ensinos morais do Mestre, né? Os ensinamentos morais à luz da doutrina espírita. Exato. E fica mais fácil o entendimento. Então, depois dessa leitura, a gente faz um comentário, faz um agradecimento. Depois nós costumamos fazer um roteiro de vibrações, aonde juntos a gente faz, eleva os nossos pensamentos, e um dos que vai da família, ele vai nominalmente falando e os outros acompanham em pensamento, fazendo vibrações para que haja uma melhor condições de saúde nos hospitais, nas casas de saúde, nas clínicas, pedindo também para que haja melhores condições nas casas de repouso para os idosos, nos asilos, nos orfanatos para as crianças, pedindo pelas crianças de rua, pela paz no nosso planeta, né, entre as nações, pela integração de todas as religiões. Exato. Então cada um vai discorrer naquele momento das vibrações aquilo que ele achar mais necessário e mais importante, para pedir para que realmente aqueles que têm mais necessidade, aqueles que estão em sofrimento, possam receber uma ação fluídica para superar as suas dificuldades e os seus infortúnios. E que também, incentivando as pessoas amigas, suas de bom coração, que possam fazer um trabalho descobrindo essas pessoas necessitadas e auxiliando-as. Com isso, o que, que nós estaremos proporcionando? Uma higienização no nosso lar. Se nós fizermos isso toda semana, nós estaremos não só nos auxiliando, como ajudando. E nesse campo de vibração, nós devemos pedir também pelos nossos vizinhos, né, pelos nossos parentes e amigos, pedindo pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso planeta. E com isso, com essa soma de muitos, de milhares, de centenas de milhares de lares fazendo o evangelho diariamente, nós vamos criando uma ação fluídica de benefício para todo o ambiente do nosso planeta. Exatamente. E auxiliando. Então foi muito bem lembrado a questão do evangelho no lar, que todas as famílias devem fazer, porque é de uma ajuda fantástica. Exato, e outra lembrança que vale a pena a gente reforçar, Cláudio, é que em termos assim, energéticos, em termos de magnetismo espiritual, o culto do evangelho no lar, ele possibilita a construção de uma verdadeira fortaleza espiritual em torno do nosso lar. Ou seja, espíritos menos felizes, espíritos menos evoluídos, espíritos, vamos dizer assim, ignorantes no sentido de não ter conhecimento, que eventualmente estariam dispostos a praticar uma influência deletéria, uma influência destrutiva, nos membros que compõem as nossas residências, né, nos nossos familiares, esses espíritos, devido à fortaleza espiritual que é construída por esse magnetismo, esses espíritos, eles são repelidos. Ou, se eles não são repelidos, eles vão ser convidados pelos mentores que compõem a nossa família, os mentores espirituais, eles vão ser convidados a também buscarem um autoaprimoramento e naturalmente vão se afastar, né? Vão ter essa... se modificarem, né? Exatamente, vão ser convidados a se modificarem, né? E pode ser até que eles acabam sendo movidos de uma sensibilidade porque quando eles escutam o evangelho, eles estão aprendendo também. Exato. E seria uma maneira de, quando a gente faz o evangelho no lar, a gente ajudá-los também. Porque mesmo no nosso lar, às vezes pode ocorrer de um familiar nosso que já passou para o plano espiritual e que ainda ele não compreendeu, que ele ainda está meio desajustado. Exatamente. E ele indo ao nosso lar, ele vendo e participando do nosso evangelho, ele vai ser auxiliado. Vai se esclarecendo, vai sendo auxiliado. E muitas vezes nos lares ocorre isso. Um familiar que passou para outra etapa da vida, no plano espiritual, ele, às vezes, ele quer retornar para nos ajudar, mas por falta de conhecimento, em vez de ajudar, às vezes ele nos atrapalha. Acaba atrapalhando. Então, mas quando ele adquire conhecimento, ele se liberta, fica mais fácil. Isso contribui para ele. Também para a família. Exato, contribui para o esclarecimento dele. Exato. Então o evangelho no lar é um antídoto contra influências negativas. Exato. Porque os campos vibracionais que passam por todos os lugares, quando a gente faz o evangelho no lar, o nosso campo vibracional, ele fica mais elevado. Exato. E o nosso lar fica mais purificado. Sem dúvida. Em melhores condições. Inclusive melhorando o nosso relacionamento entre nós mesmos, no nosso lar. Porque às vezes, dada a nossa imperfeição, a gente tem mais tolerância, alguns, né? Alguns desentendimentos, algumas coisas. É muito difícil, né? O espírita não tem, quase não tem imperfeição, né, Cláudio? Mas tem sim, tem alguns momentos. Lógico. Que a gente é testado na nossa paciência, na nossa tolerância. Então nós precisamos sermos vigilantes. E o evangelho no lar nos auxilia muito. Exato. Eu costumo dizer brincando que espírita não faz fofoca, né? Espírita faz observação, comentário, né? Mas fofoca nós não fazemos, né? Então, quer dizer, a gente só troca os conceitos, viu, Flamínio? Na verdade, nós somos, lógico que nós somos portadores de inúmeras deficiências, inúmeras imperfeições, e que, na medida do possível, nós vamos corrigindo-as. Só que, realmente, o culto do evangelho no lar, ele possibilita isso, né? Ele possibilita um relacionamento mais amistoso entre os cônjuges, um relacionamento mais estabelecido na prática do amor entre os pais e os filhos, entre a sogra e o genro, né? E o contrário também, né? Lógico. Então tudo isso contribui demais para que haja uma atmosfera psíquica mais elevada. E após você está querendo fazer um novo comentário, e aí eu vou fazer um comentário que eu fiz a semana passada. Como a audiência ela é rotativa, né? Ou seja, pessoas que não assistiram o programa da semana passada e eventualmente estejam assistindo, então nós vamos relatar a experiência que o Prêmio Nobel de Física Quântica de 4, 5 anos atrás fez lá nos Estados Unidos. O que eu queria complementar é o seguinte, que o Evangelho no Lar é um instrumento fantástico para harmonizar o lar e as pessoas e os relacionamentos, não é? Então, se de algum momento fora do horário do Evangelho que a gente vai escolher um dia, um horário para a família toda estar reunido, ou a maior parte dos familiares, em outros momentos durante a semana, se nós tivermos algum problema de relacionamento familiar ou algum acontecimento, nós poderíamos também fazer naquele momento um evangelho no lar novamente. Bem lembrado, no momento de infortúnio, no momento mais de desentendimento, difícil, lógico. A gente pode fazer o evangelho no lar, que vai ser um instrumento para harmonizar e retomar novamente um ambiente mais favorável no nosso lar. Perfeito. Então, Cláudio, eu queria só lembrar aquele trabalho que foi desenvolvido por um pesquisador norte-americano, em que ele desenvolveu um estudo, e que esse estudo acabou acarretando-lhe o prêmio Nobel de Física, né? E que é um prêmio muito disputado por quem pertence à área, né? Lógico, né? Qualquer prêmio Nobel é muito disputado e muito valorizado. Não só pelo os dólares que recebe, mas como também pelo prestígio, o reconhecimento, exato, da humanidade com relação àquela pessoa. Sem dúvida. E normalmente são pessoas que já com uma certa idade, sim, que recebem esses prêmios, né? Que se dedicaram realmente, se sacrificaram para desenvolver para a humanidade. Nas mais variadas áreas do conhecimento, né? Ou até a Madre Teresa de Calcutá ganhou, né, uma vez o Prêmio Nobel da Paz, né? É interessante, ela recebeu o prêmio, levou o dinheiro para o hospital, e depois, não sei se você sabe... Não sei. Que um jornal inglês resolveu fazer uma chamada para angariar recursos para fazer uma estátua dela, né? E aí pediram para que ela viesse para tirar as medidas para fazer a estátua dela, para ela poder levar e colocar onde ela desejava. Já imagino o que ela fez. E ela então disse: não, me dá o dinheiro que vocês arrecadaram para essa estátua para me colocar no hospital. Lógico, é muito mais útil, né? E eles disseram: não, não é possível. Os nossos assinantes fizeram a doação para fazer uma estátua, para ser um marco do que a senhora representa para a humanidade. Ela falou: posso, tem que ser feita uma estátua. Posso então pedir uma alteração dessa estátua? Aí eles disseram: tudo bem, eu acho que aí a gente concorda. Ela falou: então coloque um jovem carregando um outro nos braços. Ela deu uma demonstração de que aquele que está melhor deve ajudar o que está em dificuldade. Exato. E essa estátua está lá em frente do hospital, aonde ela desenvolveu lá em Nova Delhi, né? Acho que ela é em Nova Delhi, né? Ou em Calcutá, não, em Calcutá, sem dúvida. Perfeito, o Cláudio. Bom, e aí o pesquisador, ele fez o seguinte trabalho: ele queria analisar o impacto do pensamento, o impacto do pensamento no ambiente físico, né? No plano físico. Pois bem, aí o que, que ele fez? Ele pesquisou junto ao delegado-chefe lá da cidade de Washington, capital dos Estados Unidos. Ele perguntou para esse delegado o que acontece para que a criminalidade seja reduzida. Aí o nosso nobre delegado-chefe lá de Washington disse que quando o clima está muito frio em Washington, então, ou seja, quando a neve atinge 3 ou 4 metros de neve, né, nas ruas lá de Washington, realmente a criminalidade é muito baixa, porque as pessoas não saem às ruas, então elas não são vítimas de roubo, não são vítimas de furtos, não são vítimas de estupros e todas essas infelicidades que ocorrem. E mesmo porque também os assassinos, os ladrões, etc., também, devido ao frio, eles também não saem às ruas, né? Ou saem muito pouco. Pois bem, aí o que, que ele fez? Ele, junto ao FBI, né, que é aquele escritório manda as ações da polícia americana, então ele, com a ajuda do FBI, ele começou a monitorar essa escala de violência lá da cidade de Washington. E apesar da cidade de Washington ser a capital dos Estados Unidos, a criminalidade lá realmente é muito acentuada, né? Então, não pensem os estimados ouvintes que é só aqui no Brasil que tem violência. E tomara que essa violência cada vez mais diminua. Pois bem, aí então o FBI começou a monitorar a criminalidade na cidade de Washington. E o que, que o pesquisador fez? O pesquisador, ele não tem nenhum vínculo religioso, não tem nenhum vínculo com nenhuma filosofia, nada disso. Ele elaborou uma equipe para que essa equipe fizesse meditação sobre a paz. Não se trata de fazer orações ou preces intercessórias, apenas meditação sobre a paz. E aí, essa meditação, ele juntou 200 pessoas meditando sobre a paz. Aí depois, não teve nenhum impacto sobre a diminuição da violência na cidade de Washington. Aí depois, esse número foi aumentando progressivamente. 400 pessoas, 500 pessoas meditando sobre a paz. Nenhum impacto ocorria. Aí o número aumentou para 1.000. Quando o número atingiu 2.000 pessoas meditando sobre a paz, a criminalidade começou a diminuir na cidade de Washington. E quando esse número atingiu 2.500 pessoas meditando sobre a paz, o nível de criminalidade baixou a índices comparáveis àqueles que se encontram na época do inverno rigoroso, quando a neve atinge 3, 4 metros de altura. Então, meus queridos, essa experiência, ela vem nos corroborar, né? Vem nos comprovar a importância do pensamento elevado, do pensamento positivo, do pensamento voltado para a prática do bem, do pensamento voltado para o otimismo, e que o que ocorre, ou que é o que nos auxilia quando nós levamos a bom termo a prática do Evangelho no lar, do culto do Evangelho no lar. Então, quando nós, imbuídos do sincero desejo de aprendermos com o culto do Evangelho no lar e aplicarmos os conceitos que aprendemos com os ensinos do Mestre no nosso dia a dia, realmente nós somos capazes de elaborar uma fortaleza espiritual, uma fortaleza espiritual mais elevada. Então, meus queridos, nós vamos pedir aqui para o nosso Flamínio fazermos mais um intervalo, mais uma composição musical. Não é isso, Flamínio? Ok, são 23h45. O Cláudio tinha sugerido aqui, deixa eu só ver se eu pego ela rapidinho. Perfeito. A música Casinha Branca. Ah, se não me engano, acho que é com o Wilson, né? Não, o Fábio Júnior mesmo. Eu me esqueci o nome lá, né? Mas é uma... Não é Gilson? É o Gilson. Vamos lá, então? Legal. Então vamos lá com Casinha Branca de Gilson. Para colher. Capela FM, 23h50. Ouvimos então Casinha Branca com Gilson. Vou fazer um comentário aqui, só. Pode ir. Bem, estimados ouvintes, então, nós gostaríamos então de caminhar aqui para o encerramento do nosso programa, agradecendo a participação dos ouvintes que nos brindaram com alguns comentários que possibilitaram uma troca de informações que nós desejamos que essa troca seja útil para todos os que estão nos ouvindo, né? E para ilustrar aquilo que comentamos agora há pouco sobre o Código Penal da Vida Futura, nós queremos aqui, nós separamos aqui um casinho, um caso que é relatado aqui na Revista Espírita de abril de 1858, acerca de um espírito chamado, que aqui na Terra, ele era conhecido como Bernard Palissy. Ele era um artista, um oleiro, né, que fazia os vasos, né, através da sua arte plástica na época, né, no século XVI. Então, ele lá na França, ele foi conhecido como Bernard Palissy. E ele, nessa revista de abril, Revista Espírita de abril de 1858, Kardec faz uma entrevista com ele. Então ele diz que ele morava em Júpiter, né? Júpiter é um planeta aqui do sistema solar, né? Todos conhecemos, e é uma habitação de espíritos já muito evoluídos, de espíritos que se encontram num nível de evolução muito, muito, muito acima, né? Então ele faz uma pequena entrevista com o Bernard Palissy. Então ele fala assim: onde te encontraste ao deixares a Terra? Ou seja, quando ele viveu como o oleiro Bernard Palissy. Aí ele responde: nela ainda me demorei. Em que condições estavas aqui? Sob os traços de uma mulher amorosa e devotada. Era apenas um não. Então, quando ele desencarnou como Bernard Palissy, ele ficou lá no mundo espiritual um determinado período, e em seguida ele reencarnou como uma mulher amorosa e devotada. Aí o Kardec pergunta novamente: essa missão durou muito? Ele responde: 30 anos. Lembra-se do nome dessa mulher? Ele diz: o nome é obscuro. É lógico que tem algumas informações que eles não revelam, né? Algumas informações eles revelam, outras não. A estima em que são tidas tuas obras te agrada, e isso te compensa os sofrimentos que suportaste? Ou seja, então Kardec pergunta, porque como ele foi um artista muito conhecido na época, então ele pergunta se as obras que ele fez, se isso compensou os sofrimentos que ele suportou. Olha só a resposta dele: que me importam as obras materiais de minhas mãos? O que me importa é o sofrimento que me elevou. Então, o sofrimento que ele viveu como uma mulher devotada e amorosa por 30 anos, então esse sofrimento contribuiu muito mais para que ele se elevasse espiritualmente. com que objetivo traçaste, pelas mãos do senhor Victorien Sardou, que é um médium, né, um médium que fez os desenhos, com que tipo de traçaste os desenhos admiráveis que nos deste sobre o planeta Júpiter, onde habitas? O Bernard Palissy, ele elaborou alguns desenhos que retratam a vida lá em Júpiter. E então esses desenhos eram muito belos, né? E na Revista Espírita de 1858 encontra-se um desses desenhos. E aí ele responde que ele fez esses desenhos com o objetivo de inspirar o desejo de vos tornardes melhores. Então ele fez alguns desenhos, né? Inclusive um dos desenhos está aqui, esse aqui. Se encontra nessa Revista Espírita de 1858. Quem tiver a oportunidade, é realmente bonito. E não é difícil, né? Porque basta você, pela internet, você coloca lá Revista Espírita de 1858 PDF. Você consegue baixar no computador gratuitamente na íntegra. Então, meus queridos, nós gostaríamos então de nos despedir. A informação também. Pois não, Cláudio, fica à vontade. É que as obras espíritas, elas estão todas disponíveis na internet gratuitamente. Sem dúvida. Muitas obras do Chico. Exatamente. Né? Sem dúvida. Bem lembrado. E que realmente são obras que vale a pena se aprofundar no estudo, porque são obras que se caracterizam pelo estímulo a nos tornarmos melhores e pelo consolo que ela proporciona, né? Meus queridos, nós gostaríamos de uma vez mais renovar o convite para o encontro das casas espíritas que ocorrerá amanhã, a partir das 14 horas, no Centro Espírita Paulo de Tarso, lá do Jardim Itália, né, próximo ao Save, né? É, Rua dos Pintacilgos, 320. Perfeito, bem lembrado. E nós teremos a presença de dois expositores brilhantes, né? Dois palestrantes com um elevado nível de conhecimento e que, além do elevado nível de conhecimento, eles têm a facilidade de tornar um assunto que muitas vezes é difícil, de torná-lo fácil, de torná-lo de simples compreensão, que são os nossos companheiros, o Roosevelt Tiago e o Vanir Cássia. Então, nós renovamos e aguardamos o convite e aguardamos a presença para nos abraçarmos amanhã a partir das 14 horas. E nós nos despedimos, deixando um grande abraço e desejando uma semana profícua, uma semana voltada para a prática do bem, uma semana voltada para nos tornarmos pessoas melhores e nos tornarmos pessoas úteis. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Flamínio. Obrigado, Flamínio, por todo o apoio e pelo carinho. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Flamínio. Boa noite a todos os ouvintes. Desejamos que todos sejam felizes, que tenham uma noite feliz e que possamos nos reencontrarmos aqui na próxima sexta-feira, neste mesmo horário. Um grande abraço a todos. Boa noite ao Cláudio, boa noite ao Marcelo, boa noite aos ouvintes da Capela FM. E a gente encerra então os momentos espirituais desta sexta, pode? Então, eu gostaria de lembrar também que nós desejamos um forte abraço aos nossos companheiros Agnello e ao Marcos, né, que não puderam compartilhar da presença deles e da troca de informações que eles são detentores, e que na próxima semana, tudo correndo bem, que eles estejam conosco. E o Paulo também. Ah, é verdade, o Paulo também. Um abraço, Paulo. Boa noite a todos, então, agradecendo aí a sua audiência, a gente finaliza os momentos espirituais com Fábio Júnior, Compromisso.